Salvador Rio 340, Pesolo 10, Cristiano 0, curva direita da Elida Bridge, controle 1208, 5146. 5146. Correto, chame pronto, 4207. Da Juliette, 1260. 1260, ingresso Juliette, portão 8. Portão 8, entendeu? 1260. Portão 1, autorizado, chantagem. O CNM é 225, desce para 2000 pés, CNM 0115, redução para 1909. Autorizado sinal ILS, aporte estabilizado. Autorizado sinal do ILS, descendo para 2000 pés, o CNM é 225. Ground American 238, clearance and request with Juliet. Bien para solo. American 238, clearance on request, Miami, with information, Juliet. Okay, American 238, stand by to Miami, QNH 1015. 1015, American 238. Torre Salvador, bom dia, 3198, está estabilizado, passou externo, baixou e travou. 3198, bom dia, livre pouso, pistão no zero, vento 1110 graus, 109. Livre pouso, cabeceiro no zero, alta 3198. Para o táxi, 4207, direito, ponte espera 1895, 1015, boa viagem. Muito bom dia, é o TAN 3191, nocente da Juliet. Autorização para Galeão 340, está no RIT 06, pronto para a cópia. Que aguarde a cópia, 1015, o 3191. Thank you, 238, and are you ready to copy? Ready. Salvador to Miami for level 340 via Upper Zulu 20. Runway 10 left turn Momo depart flock transition. Salvador 120.8 and call code 5167. American 238 clear to Miami, flight level 340, Upper Zulu 20, Tango Romeo Zulu. Cleared via Momo departure, squawk transition, squawk 5167. 5167, report you ready to start up and push back, standing 11 American. American 238 and confirm Momo departure, squawk transition. Affirmative, Momo departure, squawk transition. Roger. Angelizando livre 219, boa. 3191, copinha? Sim, vamos prosseguir. Salvador Galeão 340, Zulu 10, pista no zero, curva direita da El Leda Bridge, controle em 120.8, 5161. Salvador, partiu do T3, 198, ele brou. Salvador, TAM 3191, autorizado 340, Galeão, via Pedro 10, 0 de controle, 5 número 1, transporte 3191. Correto, me pronto 3191. 3198, táxi via Alfa, reporte a Juliette. Alfa, reporte da Juliette, 3191. Salvador, estado azul. Fica 207, visual com tráfego no final do ano zero. Visual. Após o pouso do Airbus da Xanara, a linha mantém cabeceira no zero. Após o pouso da linha mantém no zero, faz 207. D8 no 1 na Guardia Costa, 1015. Paulo Salvador, é o 3367. Bom dia, está diante da Juliette. Autorização para qual pessoa? Número 2, a Guarda Costa, 5367, 1015. Na 6255, no solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 9. Exato, solo 219, chama 62, tem. Prossiga Foxtrot, Foxtrot Terra. Confirme aí a notificação, por gentileza. Tem condições visuais, que negar uma 015, vai direto rotatório. R324, tá pronto, pronto. Grau 109. Livre decolagem, 4207. Padrão 97, coordenação com a torre 1895, comprou a norte. Chama Salvador em 1208 e aciona o Mike of Mike. Bom dia, o Azul 4082. Bom dia, Azul 4082. Vou virar o Duna, disparo nível 050. Obrigado, Duna, 050. Paulo Salvador, o Xané 6255, livrou. 255, reporte Anson Juliette. Portará. Anson Juliette, 3198. Ingresso Juliette, portão 3, 3198. Juliette 3, pro TAN 3198. Rio 9811, copia. Puta do filho. Salvador Fortaleza, conforme a rota do plano, para o IC50. Decolada 190, com curva à esquerda na Momo. Cóquibo após direto Fortaleza. Controle 1208 5156, o Rio 989. Pátio 3, chame pronto, Rio. Controle 120, decimal 8. 208, boa. Já pronto, Juliette. 6255, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, né? Trip 5367, copia. Soleda, 4207. Bordo 63, Santo Centro Recife, 12685, alterne 12545. Transponder 5154, trip 5367. Gente, para uma pessoa, 90, agora 10, curva de cima da curva, Aracaju, 308 é o controle, 5154, transponder, 5367. 5367, correto, no pátio 3, chame pronto. De qual da intervenção? Vento 1, 00 graus, 109, autorizado ao colégio do Yankee, Tosa Charlie. Equipe 367, em coordenação com a equipe de solo, eu tenho um rio já autorizado a puxar no pátio 3, aguarda para o posicionamento. American 238. 120, decimal 8. Ok, 128, ok? Permitiu, 120.8, Yankee Tosa Charlie. Got it. Get a confirmed departure frequency. 120.8. Bom dia, decolando a presente, vai fazer um sobrevoo na 324. Vai manter 500 pés. Acionado 0114. Sente, mantém as condições visuais, que é legal, 0115, dá detalhe. Gale. Tempos 06, prossiga. Bom dia. Olimpo 06 está livre de acionamento, aguarda a cópia. Salve Salvador, boa tarde, chegou 1260, centro do Juliette, 08 para autorização, Recife. 1260, aguarda a cópia, Recife, o ajuste 1095. Aguarda. Azul 4082, desce para 2000 pais, que é legal no 0915, autorizado na ILS, porta estabilizada. Ok, no 0915, 2010, chamada estabilizadora. O 35367 pode puxar junto do rio? O som está autorizado. Obrigado. Azul 4207, somos centro Recife, 1251, Nealterne, 13325. 251-3325, 4207, boa. Que data Charlie está sem para a área proibida de Aratu? A área de Aratu? Área proibida de Aratu. 9811, ele veio táxi em frente, pátio, Indianópolis, espera 1895, ele 15, Goiás. Impulso 06, só pronto pra cota. Salvador, Salvador, tô no voo com uma centena, vai sair na área 102, vai decolar da 10, vai manter a proa após a decolagem, coordenação com o controle no 208 e aciona o 2640, Olimpo 06. Salvador, de Papacaru, piloto da Serra. Da Xerra, continua aproximação, ajuste no 0 no 5, confirmação de pouso na 35 ou não no 7? Primeiro. Não foi copiado, confirma? Onde é que o vento está melhor, Torres? Vento 1 no 30 graus, 1 no 09. Vamos lá, para 35. Gente, reporta na final da 35, piloto da Xerra. Grato. Delta Charlie está a 2 minutos da área proibida de Aratu. Ah, ok, já sei. Responde 0895-3567 para a Aratu. Again, 238, gate 11, push, Juliet. Chapter, report taxi. Ok, por gentileza, comandante, o senhor após Fortaleza vai retornar para Salvador ou vai direto para Guarulhos? Azul 4082, completa sinal, chame torre 1895. 25, 367, boa tarde, mas depois pedra no zero. Eu posso ser. Torre Salvador, bom dia. É o Azul 4082, está no IRS agora 6.7 milhas. Azul 4082, continue a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 5. Ok, aguardando autorização de pouso, 4082. Esse é o nível 390. Curva esquerda após a decolagem, pista 10, na Pucaracaju. O transponder é 5402 e o controle 208. Portão 8, chame para puxa tonamento. Chamará para o último 08, obrigado. Da 4082, check o trem, livre pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 109. Livre pouso, azul 4082. Rio Quebec Sea, solo 44, assinar a frequência livre. Deixa para 1.510, NH10 no 5, reporte rotatória visual com campo. 1.510, NH10 no 5, reporte rotatória visual com campo. sete Porto Seguro, autorizado 340, serviço 50, pista na zero, curva direita, da El, Leda, Brasileira, direto, Porto Seguro, controle 120.8, transponda 5166, voo no 777. O 777 está autorizado, Porto Seguro, 340, serviço 50, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Porto Seguro, 208, a frequência do controle, 5160, transponda, voo 777. Respondeu 5166. 5166, chame pronto. 5166, confirma. American 238 Taxi. Taxi approved me, April, taxi India Alpha to Honda Point Runway 10. Point Eric call tower 118.95, America 238. India Alpha holding spot 10, 11895 for tower, American 238. Do 082, no solo 47, livre à direita, solo 121, décimo 9. Direito 219, o 4082 da vida. Solo gol no 260, box da Bolívia, se tiver questionamento. No 260, aguardo no 8. Solo Salvador, na boa, azul. 4082, tentou estar na questão. 4082, taxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Rio 9811 está autorizado direto a Buco. Gente, direto a Buco. Afirma. 0,8. 0,8, obrigado. Aqui autorizado, pátio militar até o hotel. Reporte no hotel, limpo 06. Trip 5367, bom dia, contato radar, vá para o nível 190, vai direto Puca. 190, Puca direto, grato, trip 5367. Controle o Rio 9891, consigo minha posição autorizada? A Buco. American 238, ready for takeoff. American 238, clear to line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, American 238. Para o taxi, 260. Salvador, 3191 da TAM, pronto para puxa acionamento. Meia dúzia, autorizado, Chantax. Vamos lá. Gente, chame o sinal, correção, chame Torre 1895, Fox, Fox, Terra. Torre 1895, muito grato. Oi, só não podia solicitar o centro Recife. Ao nível 310, por Rio 981. Rio 981, chame centro Recife, 12685, ao CRM 12545. 2685? 12545. Obrigado. Para a final, 97, pode ser. Ativo, mantenha a posição, Olimpo 06. Fox Romeo Zulu, Pátio se encontra, pista de bola, por gentileza. Pátio 3. Belo Horizonte está pronto para cópia? Autorizado Salvador Belo Horizonte, nível 200, Whisky 1, pista 10, curva direita da El, Leda, Boa Leda e Léo. Controle 1208, transponda 5414, o Fox Romeo Zulu. Correto, pátio 3, time pronto, Fox Romeo Zulu. Olimpo 06, autorizado o cruzamento da pista 1028, vai reportar na alta. Olimpo 06, se tiver condições, pode ingressar via pista mesmo e reportar alinhado na cabeceira. Dado presente, transfere 1895. Não, é isso, American 238. Fox, Fox, Serra, numa final de 4.5 milhas da 17. 1500 climbing flight level 340. America 238, radar contact, contact level 340, MOM departure. Flight level 340, MOM departure, American 238. Passo da mata, Fiara. Change. TAM 3191 está pronto para o táxi com 217 a bordo, 3 horas e 45 de autonomia alternando o campo. 3191, livre táxi, pátio índio alto, quanto espera? 1895, 1015, boa viagem. 1015, pátio índia, quanto espera? Da 10-118-95, 3191. Solo, voo 1260 para o táxi, o POB 178 com 3 horas de autonomia, eu quero me mandar o... 1260, livre táxi, pátio mundial, ponto espera 1895, 1015. 1015, seguindo a TAM, passo 4296. Obrigado, boa tarde. Solo, boa tarde, está 3895, autorização Guarulhos, pronto, cobra 3895. Autorizado Guarulhos 340, Pesolo 16, pista 90, curva direita, da El Leda Bridge, controle 1208-5157-3895. 340, Pesolo 16, da El Leda Bridge, 1208-5157-3895. 1208, direita após, também pronto. Cara, puxa essa manhã. Cadê o meu táxi autorizado, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, vai seguir a aeronave da Gol, saindo do pátio principal. O foco são meus Zulu, quantos a bordo? Eu tenho 02. É, é seguir o aeronave da Gol, até o ponto zero. Fox Serra no solo aos 5.6, tá autorizado backtrack. Reporte livrando a 97. Você era 25 de 5, ainda para 2 mil pés, 290 no 5. Do 44 Recife, tá pronto, Fabian? Pronto, conta. Salvador Recife 390, Perúcio 58. Bicho no 0, curva à esquerda, pro Caracaju. Controle 1208-5405 ou 1044. 1044, tá sim, autorizado Recife 390, Perúcio 50, com curva esquerda após a decolagem, pista no 0. O Caracaju 2058-5405. Perúcio 58, confirmando a rota, portão 4, chame pronto. Então, Perúcio 58, portão 4, 1044. 120.8 1208-06. Se encontra o SMI. Torre Salvador, tá 3191 no ponto imperador 10, pronto. Tá 3191 na Lima, tem pista 10. Mantém 1-0. Prossiga. A decola está mantendo a radial agora 1-0-1. Você vai manter essa radial? Afirmativo. Em ascensão para nível de voo 1-0-0. Sim, contato radar, suba para o nível 1-0-0 na presente proa. Sente. Uno 3. Até a próxima, Fox. Tomei a torre 1895 para táxi, acionamento táxi decolagem, tem um bom voo. Chame Centro Recife, 12685, alterne 12545. 2085, 2545, obrigado. Tá 3804, bom dia, sua identificação, vai direto Luna, desça para o nível 050. Bom dia, com o Tango Índio, livre acionante, no controle do táxi. Livre decolagem da 10, o vento de 100 graus com 11 nós. Tem autorizado a decolagem 1-0, 3-1-9-1, iniciando. Salvador, bom dia, voo 1-260, pronto, espero 1-0, pronto. Voo 1-260, ali mantém pista 10, bom dia. Bom dia, Niara, manter 1-0, 1-260. Four five, four five. Four five, four five. pessoal, Salvador, bom dia, 35220, seguinte da Juliette. Bom dia, 35220, autorizado Senhora Mari, deixa para o nível 060. 060, autorizado 5220. A seguir, follow me car para taxiar até a Oscar devido a obras na taxi. Aguardando a coordenação, essa também. Olimpo 06, controle. A escuta, prossiga. Informa quantas milhas irá ser passar de Salvador? Inicialmente 120 milhas. Proa. O controle copiou Olimpo. Vai estar 120 milhas na presente proa. 5090, obrigado, bom dia. 2 Salvador, está 3191. O canal 6200, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 070. Mari, 070, está a coluna. Autorizado 2. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3191, passa 1910, perfil da Dael. Tá 3191, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, vai direto Leda. 340, voando direto Leda, 3191. O Índia na escuta. Tango Índia, prossiga. Tango Índia, prossegui a táxi até a Oscar, seguindo o follow me car, reporte na mesma. Afirma, seguindo um homem pela, até a Oscar, essa Tango Índia. Passara 255, estabilizado visual. Passara 2585, completo final, Sami Torre, 118, Mato. Passara 255, Torre, Salvador, 118, grato, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o ONU 260 decola, passa 1.600 pés na Pucajamão. ONU 260, autorizado contato radar, suba para o nível 390, vai direto Puca. 390, direto Puca, ONU 260. 60, decolado aos 02, chame controle 120, decimal 8, tomou voo. Salvador, Passara 255, final do LS X-Ray, pistão na zero, trem baixado atrasado. Passara 2585, aguarde pista livre, continue a aproximação, o vento é 090 graus, no nós, altímetro 1095, reporte baixado travado. Passara 255, baixado travado. Cliente, Passara 2585. Magnética 090. Olimpo 06, chama defesa aérea nos canais previstos. Olimpo 06, chama defesa aérea, está presente. Estacionamento. Autorizado, tia Sac. Posso Sac. 10 decimal 8, observação do Zulu. Salvador, bom dia, a porta do Foxtrot do Zulu. Romeu Fox, Romeu Zulu, contato radar, só para o nível 200. 200, porque só Romeu Zulu. Tá 3216, bom dia, autorizada a chegada a mar e redução para 240 nós, número 4 na aproximação. Informação 3804, desça para 2000 pés, que é negócio 095, autorizado sinal ILS, porta estabilizada. O canal 6200, desça para 3000 pés, que é negócio 095. Paulo Salvador, voo no 777, portão 5, pushback acionamento. Autorizado, chantagem. Para ataque, voo no 777. TP 5220, reduza para 2100 nós, número 3 na aproximação. 210, 5220. Fera 2585, no solo 06. Tem condições de realizar o backtrack, backtrack ao bote militar? Afirma, com Fera 2585. Autorizado o backtrack, backtrack ao bote militar. Mantenha a disputa até o corte. O 0D585, 180 e o hotel pode militar. Permaneça no Cisco. Todo 044 para o táxi. 66 a bordo, 56, 3 horas e 30, alterna Natal. Foi minha pena do POV? 66. Liberdade, direita, ponto de espera, 1895, 1015. Direita, ponto de espera, 10, 98, 1095, 015, 044. Descendo 070, Oceané 6200. Oceané 6200, desce para 3000 pés, que é negando 015. Com 1015, desce para 3000, Oceané 6200. Para 2585, visual com o mesmo ao estacionar livre frequência. Para 2585. Eco Tango Índia decolado ao 08. Chame controle 120 decimal 8 Morro. Chama no controle 18 decimal 9. 120 decimal 80, Eco Tango Índia. Torre Bono 0, passado bom dia. Ponto zero da 10, pronto. 1-0-4-4, autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 080 graus, no 1 nós. Ali decola da 1-0, bom, 0-4-4. Parou. São 3-1-9-1, chame centro Recife, 1-2-5-1, alterne 1-3-3-2. Controle Salvador, Tapatango, Eco Tango Índia, decolando na 7, Girofá, Luciano, Lembra, Eco Yankee. Eco Tango Índia, mantenha-se condições visuais, que é negão no 014, reporte farol da barra. Reportar a farol da barra, Eco Tango Índia. Médica a bordo, 2 horas e 32 minutos de autonomia, alternar a carga. 777, táxi a Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1015, Bovete. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 177. Salve, Salvador, o azul de Pátio está aqui na frente. Tá 3216, desça para o nível 050. Estou Ciente, 4463, aguarde a cópia, 1014. 4463, copiou o solo? Agora sim. Só um instante a cópia, 1014. Eu passo o meu Fox Romeo Zulu. Prossiga. Autoriza o Fox Romeo Zulu da presente e direto para Ilhéus? Aguardo com a danação. Aguardo. Gol 1260, estamos no centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 2545, obrigado, boa. 35220, da presente foi Duna. Na 3204, complexo final, Sami Torre, 1895. Completo 2295. Adicional 3000 pés, acionar 6200 visual. Acionar 6200, desce para 2000 pés, autorizado de uma ilha, posso estabilizar. 2000, repórter estabilizado, LS10, 6200. Sou azul. Obrigado. Tchau, Fox, meu azul. Wing 737, alinhado e pronto para decolagem na cabeceira 90. O 1777 autorizado de colapso, estou no 0, vento 110 graus, 17 nós, correção 11 nós. Sente livre decolagem, gol 1777. É o Ledo Ilhéus. Controle 120 da cima 8, transponda 5407, 4463. Romeu, 2 tranquilo. Bom dia, Romeu, Romeu Golf, vou direto Duna, desça para o nível 050. Para o 50, Romeu, Romeu Golf. 35220, desça para 2000 pés, reduza para 1970 nós, autorizado sinal ilhéca, porta estabilizada. 2000, descendo 170 de velocidade, reportará 2200. X804, cheque trem, livre pouso, pista no 0, vento 1, 110 graus, 12 nós. Livre pouso no 0, abaixou e travou, tá? Para 204. Dom 1777, decolado aos 13, livre direita, correção, chame e controle 120, decimal 8. Obrigado, boa. Autorizado, Duna, Romeu, Romeu Gol. Seu Duna, 510, tá vendo, Romeu? Controle, bom dia, Gol 777, na sua escuta. Bom dia, Gol 777, contato radar, suba para o nível 340, vou direto Leda. Leda, 777, 34. O canal 6200 estabilizado? Afirmativo, estabilizando agora, 6200. Gente, reduza para a velocidade de aproximação, complexo final, chame torre 1895. Afirmativo. Passa para a torre 2500. Espera daqui a pouquinho, 6200. ILS, o 5220. Tente aguarda transferência, trip 5220. Aguardando, 5220. Fox Romeo Zulu, chame centro Recife, 1251, alterne 13325. 1251, pode confirmar? 1251 e alterne 13325. 1251. Tango Índia, outra vez parou. Tente retorno pro ideal pro destino. 176, cara. Torre Salvador, Xané 6200, baixar o travado visual. Torre Xané 6200, aguarde vista livre, vento 1900 graus, 1 no mais altímetro, 1014, reporte baixar travado. 1014, aguarda, 6200. Sinal, estamos torre 1895. 1895, obrigado, 5222. Plan 3216, desce para 2000 pés, NH1 no 095, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Desce a 2000 pés, 2015, reportará estabilizado, Plan 3216. Torres Salvador, bom dia, ao TRIP 5220. TRIP 5220, continue a aproximação, número 2 para pouso, vento 1900 graus, 12 nós, altímetro 1015. Reporte baixar a travada. Reportará, 220. Fortaleza, 3389, perdão, Salvador, 3895, posição 3, puxa, Jana. Autorizado, Tintag. Semana tarde, 3895. Contela 2545, voa no 044, voa. 99. 299, voa, né, 200. Eco Tango Índia, livre a sessão, nível de voo 085, quando possível, estimado para pouso. Enquanto a guarda costa, é Americano. Tripol. Romeu Golf, desça para 2000 pés, QNH 1015, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2000, reportagem estabilizado, Romeu Golf. Solo 3804. 3804, mantém antes da Juliette. Manterá antes da Juliette. Estabilizado, 3206. São 3216, complete sinal, chame torre 1895. 1895, obrigado. Senta, continua na frequência, torre? 1895. Obrigado. Doutor, bom dia, São 3216. Tan 3216, continue a aproximação número 2 para pouso.